chegasse ao nosso lar. Um rei precisou derramar seu sangue na cruz para nos perdoar. Somente uma gota desse sangue pode o mundo inteiro salvar. Somente, somente esse sangue pode nos purificar. Somente, somente nos purifica. Para que nossa vida pudesse continuar, Jesus teve que a dele entregar. E nossos pecados, junto ao peso da cruz, levou para a vida eterna nos dar. Somente uma gota desse sangue pode o mundo inteiro.